Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Aqui é Jafar, começando mais um Amoricast Drops, e agora com o nosso correspondente no Anime Friends, em São Paulo. Vai você, Thiago. Thiago. Que bosta de evento. Há 50 anos o evento não muda, cara. É como se eu estivesse vindo como eu vi pela primeira vez. A mesma merda, as mesmas atrações, os mesmos heróis, os mesmos cosplay. É só as meninas aqui, quando eu vim aqui tinha 9 e agora tem 18. Porque o resto é tudo igual essa bosta. Porra, Batman. Me explica essa porra, Batman. Mesma merda de todos os anos. Desde quando começou o Anime Friends, lá em 2000, eu acho. Sei lá. A única coisa que mudou é que tem mais shows internacional. E se você quiser ir pra esses eventos da vida, vá por causa dos shows, porque é a única coisa que vale a pena. Impressionante é o Thiago vai no Anime Friends fazer uma cobertura cagadas no melhor estilo AmoriCast. Tem umas gostosas lá, Kami Bunduda, umas gostosas lá, pá. E o Thiago fica impressionando na gordaça. Thiago, pelo amor de Deus, Thiago. Amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura. O batidão do meu coração na pista escura. Se pego e me entrego e fui. Vamos começar a falar desse fenômeno mundial que é o Pokémon Go. Se fosse na Alemanha, seria Pokémon 8-1. Mas enfim, a minha primeira experiência com Pokémon foi, por incrível que pareça, com os desenhos clássicos, né? Que saiu na Record, que tinha, né, o nosso herói clichê, o Ash. O guri que ele queria ser o mestre Pokémon. E engraçado que, pelo menos nos episódios que eu assisti, nas temporadas que eu assisti, ele nunca conseguia chegar, sei lá, o mestre supremo bambambam dos Pokémon, né? Ele sempre perdia a porcaria das batalhas. Tinha a Mish, que era a gurizinha que seguia correndo atrás dele porque ele tinha quebrado a bicicleta dela, logo assim. Na verdade, creio eu que ele queria, que ela queria dar pra ele, mas, né? Como ele era um nerdão, como as próprias pessoas que jogam Pokémon, né? Então, provavelmente, ela daria se ele pedisse, mas nunca pediu. E tinha o Brock, eu gostava do Brock porque, poxa, cara, ele era um cara assim, parecido com os caras da minha barreira, né? Ele se queixava todas as mulheres que apareciam, inclusive teve um episódio de fim de temporada que ele saiu, que ele pura e simplesmente ficou na casa com as três irmãs, né? Entendam como quiserem. Teve alguns episódios de Pokémon que foram banidos, né? Um que foi que eles abusaram dos efeitos especiais, raios lasers, das pessoas que assistiam, algumas pessoas tinham epilepsia. Ficou até tratado como uma lenda urbana, mas não é. E teve o outro também, né? Que o Jesse, ele se vestia de mulher e ainda fazia bullying na Mist. Alguém lembra disso? Eu lembro que eu peguei o primeiro emulador de Game Boy só pra jogar esse o primeiro jogo do Pokémon. Aquele Pokémon clássico que a musiquinha enchia o saco quando você jogava sem som. E que era o cenário era branco e preto e uma, duas ou três cores primárias. E não tinha Jesse James, né? Tinha um a equipe de Rocket genérica lá, o pessoal da vestido de preto e por aí vai. Era legal, era um joguinho legal assim. Eu lembro que foi um dos. Demorou até pra zerar ele. Eu tinha também o Phantasy Star, né? Eu consegui zerar praticamente todos. Chrono Trigger, que eu nunca consegui zerar. E eu assisti o desenho de Pokémon, assim. Quer dizer, era um desenho pra criança, claro. Aqui é o Gori, eu queria falar sobre Pokémon Go. Essa merda que não dá pra jogar e eu quero jogar. E a Nintendo não libera. Paga nós, Nintendo! Eu quero jogar, cara. Eu tô desde o dia que saiu o APK, eu tô esperando funcionar. Eu não consegui pegar nenhum Pokémon, só peguei o Charmander lá, de inicial. E eu quero, cara. Eu quero virar um mestre Pokémon, cara. Deixa eu seguir meu sonho, cara. Aqui é Lone Wolf. E em questão do caso do ataque de epilepsia, foi por causa de um episódio do Pokémon Porygon, né? Que é um Pokémon, entre aspas, tridimensional. E o caso do Jesse James, que nem o Jafar falou, né? O James se vestiu de mulher, ficou baita de um peitão, né? E é por isso que ele fazia bullying. E era pra fazer, se eu não me engano, uma competição de nadadoras, treinadoras e nadadoras com seu Pokémon aquático, entendeu? O meu contato também foi com desenho, né? Que explodiu, né? na época e ganhou vários itens, mas o mais valioso deles, né, o mais concorrido, era justamente o jogo de Game Boy. Nossa, Game Boy nunca vendeu tanto que nem vendeu nessa época. E continua vendendo, né? Pokémon ainda é febre, pelo menos nos jogos. Eu lembro que o Pokémon clássico que eu joguei, depois teve o Red e o Blue, se eu não me engano. Que era o mesmo jogo. A única diferença é que tinha um ou dois Pokémon diferentes. Numa versão e outro Pokémon diferente na mesma versão. Mas o cenário, tudo era o mesmo, cara. Se eu não me engano, acho que só pra não dizer que era totalmente igual, eu acho que tinha Jesse James, eu acho. Vamos ser sinceros também que Pokémon, o desenho, ele é o tipo desenho para vender alguma coisa, né? Como, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, que vendia bonequinho. Depois veio Yu-Gi-Oh! Que vendia cartinhas. A própria revista da Sakura, ela vem com as cartinhas lá, como pra você jogar um tarô lá, muito doido. Enfim, e até hoje os bonequinhos, né? Você vê aquelas maquininhas lá que você coloca a moedinha, que sai aqueles pokémons, é, pocket, assim. Fora também produtos oficiais, diga-se de passagem. Eu ouvi dizer até que depois desse Pokémon GO, eles vão fazer um filme live action, né? Pokémon, certo? Feito por americanos. Eu tenho até medo de imaginar como é que seria isso. Tenho muito medo. É, sobre os jogos, né? Começou com a versão verde e vermelha, pra quem não sabe, teve uma versão verde em japonês. E aí quando veio pro mundo, né, vamos dizer assim, internacionalmente o jogo, ele teve uma versão azul e vermelha, que são as tradicionais, né? E com o sucesso do desenho, eles fizeram a versão amarela, que é a edição especial Pikachu. E aí foi a partir daí que começou a toda a sua franquia ter sempre uma versão especial. Se você pegar, que nem teve a Gold e a Silver, e logo depois teve a Cristal, que é especial, e assim vai. O engraçado de Pokémon também é que depois ele teve várias, entre aspas, né, séries derivadas, né? Alguém que resolveu assim, pô, essa ideia é boa, então vamos copiar, né? Que foi Medabot, que em vez de ser pokémons, eram robôs, né? Eram robozinhos que você pegava, customizava e fazia lutas. Era muito estranho. E também tinha os seus, entre aspas, rivais, que era Digimon. Que em algumas coisas eu achava o enredo assim, onde assim, a história, o anime achava melhor até que o próprio Pokémon, diga-se de passagem. Teve até jogos pra PlayStation também, por aí vai. Mas a versão de Parapobre era Monster Rancher, cara. Caraca, velho, que desenho ruim, cara. PQP, velho. Certo, aquele monstrinho amarelo assim, que enfim, quem quiser olhar assim, procura no YouTube Monster Rancher que você vai arrepiar o cabelo. E com vocês, o amigo da vizinhança, Polvo Aranha, também conhecido como Hugo Spender. Falando em Pokémon, o que vocês acharam do anúncio feito na Comic Con do filme live action do Detetive Pikachu? Alto lá. Não é nem um filme do Detetive Pikachu. Eles falaram que vão se basear graficamente como trailer. Isso foi o que eu entendi. Sobre o filme live action, foi anunciado isso ontem, postado na página, inclusive, né? Foi pela legendária Entertainment, que é a mesma de World of Warcraft, que assumiu os direitos. Cara, sério, é uma ideia tão merda esse negócio de fazer live action de Pokémon, cara. É tão merda essa ideia, mas que vai dar tanto dinheiro que é óbvio que vão fazer. Foda-se. Cara, vai ser um novo Dragon Ball Evolution. Não tem jeito. Americano não sabe adaptar obra de japonês, cara. Deixa os japonês fazer as coisas de japonês deles. Deixa os americanos fazer as coisas de americanos deles. Seria que, tipo, se, sei lá, uma empresa japonesa fizesse um anime hentai do Homem-Aranha. Não, cara, eu tenho um exemplo melhor de que japonês também não adapta bem a obra de americano. Vocês já viram a série Tokusatsu do Homem-Aranha, né, com o Leopardon. Não preciso nem dizer, né, mais nada, né. E, senhor Hugo, você lave a sua boca antes de você falar do Leopardon. Certo? Valeu e falou. Ah não, Hugo, peraí, você vai falar mal do Leopardon? Não, peraí, cara. Graças à série Tokusatsu do Homem-Aranha, que vieram todas as outras séries Super Sentai que se tem notícia, cara. Aquela coisa de Jaspion e por aí vai, derivou daí. O robô gigante, certo? O cara na motinha, a transformação incrível, né? Do reloginho. Não fale mal do Leopardon, não. Melhor que ele, só o Homem-Aranha italiano e o Homem-Aranha turco. Então, os Tokusatsu, cara, eu pesquisei. O Tokusatsu do Homem-Aranha foi um dos primeiros. Mas não foi o primeiro Tokusatsu que existiu, não. Então, acho que ele não é assim o criador de todo um gênero como vocês, como nós ocidentais acreditamos, não. Ele é só mais um mesmo. A respeito dos rivais, né, vamos se dizer assim, teve muitos, inclusive passado no Brasil, mas erroneamente muitos falam que Digimon é cópia de Pokémon, e na verdade eles foram criados no mesmo ano, então assim, a diferença de um pro outro são meses, né, só que no caso Pokémon chegou aqui primeiro. O interessante é que Digimon, no caso, que é o maior rival de Pokémon, vamos se dizer assim, né, que é da Bandai, tá? Caso, inclusive da revista concorrente, na verdade ele foi baseado nos bichinhos virtuais, né? Por isso que eles são os Digital Monsters. Quem lembra desses bichinhos virtuais? Vocês tiveram algum dele e tal? Caraca, velho, eu lembro dos bichinhos virtuais, cara. Eu lembro que teve um colega nosso, quer dizer, meu, que ele a namorada dele viajou e pediu pra ele, entre aspas, tomar conta do bichinho, né? Diga-se de passagem, as versões que tinham no Brasil eram versões Xing Ling, né? Ou seja, alguém pegava, ou seja, era a versão que vendia no camelô. E aí, só que, claro, né? Como todo cara, assim, muito esperto, ele deixou o bichinho morrer. Aí ele disse que, pô, velho, aí o bichinho morreu, aí eu peguei e enterrei, né? Enterrei um chaveirinho. E a gente ficou rindo da cara dele. Pô, velho, você é burro, velho. Bastava você tirar a bateria que ele, o jogo reiniciava. Isso daí era um clássico do jogo, diga-se passagem. A minha opinião sobre Pokémon GO, vocês querem que eu fale sobre Pokémon GO? Rapaz, se você tem mais de 13 anos, você é proibido, deveria ser proibido de jogar uma parada dessa. Você já tem CPF, se você já tem identidade, sabe? Proibido. Sabe? Não, isso não é socialmente aceitável, cara. Porra, você quer um animal? Porra, você vai em clínicas veterinárias, suípa e adota um animal, velho. Porra, isso aconteceu muito na minha geração, quando a gente era moleque e pegava... Na maioria dos casos, as meninas, né? A gente, menino, não era muito dessas paradas assim. Era aquela porra de Tamagotchi, né, cara? Que o pessoal ficava enchendo o saco com aquela porra. Eu sempre tive cachorro, que é um animal mais, né, mais de hétero, né? Bom, tirando aqueles poodle, essa porra desses bulldogs aí, esses cachorros feios pra caralho, sempre tive cachorro vira-lata, porra. Cachorro que, porra, o cachorro te lambia, só a saliva dele já te passava raiva. Assim... Agora, Pokémon GO, cara, não, né, velho? Porra, você tá velho, né? Você tem mais de 18, você tem, né, por volta dos 21, já tá trabalhando, descolando uma grana, pelo menos pagando a internet da sua casa, né? Pokémon GO, não, né, velho? Vai, baixa aquele aplicativo bom, o Puteirão GO! Porra, vai procurar uma xoxota. Beijos. Então você tá querendo dizer que pra caçar monstro, o melhor aplicativo pra você é o Tinder, é isso? Pra caçar monstro, o melhor aplicativo é o Boteco GO, Pinga GO, Caninha GO. Esse é uma beleza. Ai, mas agora os nerds fazem exercício, porque correm atrás de Pokémon. Cara, que nerds fazem exercício, caralho, rapaz. Esses dias aí na internet pipocou umas fotos, um vídeo, do filho da puta do nerd GO. Gordo, tetudo, obeso desses aí, porra, prendendo a porra do celular num drone e controlando a porra, emulando o Android, controlando a porra do drone e do programa do Android à distância, aquele espelhamento de tela. O cara tava controlando a distância, bicho. Sentado em casa com o laptop e o controle do drone e caçando Pokémon pelo drone, velho. É claro que se essa porra vier pro Brasil, né, principalmente Rio de Janeiro, né, etc., um traficante vai derrubar essa porra. Mas, assim, em outros estados aí que é mais de boa, velho, eu tenho certeza que vai ter vagabundo fazendo isso. E o pior, você não vai caçar o Pokémon, você vai dar uma merreca na mão daquele teu primo, daquele teu sobrinho mais novo, etc., pra caçar o Pokémon pra você, rapaz. Nerd gordo faz alguma coisa, rapaz? Porra, esses moleques que quase infartam quando sobem 5 escadinhas, 5 degraus, porra. Não vão, cara, não vão. Ei, alguém além de mim assistiu o novo filme das Caça-Fantasmas? Foi um filme do Adam Sandler, sem ninguém com o carisma do Adam Sandler. Ou seja, nada salva, cara. Nadinha. Nem as participações especiais do filme, meu Deus, eles mataram o Bill Murray na segunda cena que ele aparece. Vai se ferrar. Ai, tava ridículo aquilo, cara. E cara, quanto ao filme das Caça-Fantasmas, piadinhas tão fracas, um roteiro todo furado, uns personagens muito exagerados, sabe? Não foi uma coisa legal. Também teve um roteiro, assim, super clichê, com umas coisas bem desnecessárias, tipo, o Geleia comendo uma versão de peruca mulher dele. Ai, cara, não assistam esse filme, não assistam. Vai, pensando bem, vamos fazer justiça. Os filmes do Adam Sandler também não são tão ruins assim, vai. Tem alguns que são bem ruinzinhos, tipo aquele Pixels. Mas no geral, até os filmes do Adam Sandler são melhores que esse Caça-Fantasma. Vai se fuder, que filme chato da porra. Com exceção do Geleia e dos balões fantasmas, um deles inclusive o Homem Marshmallow, não teve nenhum fantasma assim interessante no filme. Foi tudo meio que tirado de filme de terror genérico. Cara, nos primeiros que os fantasmas eram meio diferentões, bizarros. Era divertido ver eles, cara. Mas não, nesse filme eles só são uns esqueletinhos de pano, igualzinho os dementadores do Harry Potter. Não ficou legal. Na verdade, o Geleia, pelo menos nos desenhos, né? No filme não, porque ele nunca teve uma grande participação nos filmes, mas pelo menos na animação, ele é bastante afetado, né, cara? Então, aí mesmo que não precisaria você ter uma Geleia mulher, sei lá. Cara, a questão do Bill Murray foi a mesma do Harrison Ford no Star Wars novo, cara. Ele pediu pra morrer. Entendeu? Ele pediu pra ser morto no filme. Por isso que ele morreu, né, cara? Mas assim, nem o Bill Murray salva o filme, né? Essa é a verdade. Murray sofre do mesmo problema da morte do Han Solo. Foi uma cena muito ruim, muito gratuita mesmo, tipo. Simplesmente, ó, o Han Solo tava lá, foi falar com o filho. Levou a espada na barriga, caiu, morreu, pronto, acabou a história. Não acrescenta quase nada, não acrescenta em nada aquilo ao roteiro. Talvez até acrescente nos futuros filmes, mas eu duvido que tenha competência pra isso. Nesse filme também, o personagem dele só aparece uma cena televisão. Depois quando ele faz a participação dele, a única coisa que faz é ele ser morto pela porra de um fantasma sendo jogado do alto de um prédio. Tipo, foi uma coisa muito gratuita e muito desnecessária que não acrescentou em nada ao roteiro. Muito pelo contrário, acrescentou furos. Porque ele foi morto por causa daquelas caça-fantasmas. O certo seria elas serem presas por irresponsabilidade e pelo acidente que causou a morte do cara. Aquilo é um homicídio culposo, porra! A verdade é que foi uma jogada de gênio do Bill Murray, assim como o Harrison Ford, cara. Ele deve ter levado uns milhões aí pra botar a cara dele no filme, né? Pra mal ou bem dar uma alavancada aí. E não vai precisar participar dos próximos, se é que vão ter alguns. E mesmo se quiserem usar a imagem dele de novo, bota um fantasma digital, um Bill Murray digital lá e pronto, cara. Ele nunca mais vai precisar participar dessa porra. Ele já não tinha vontade mesmo de voltar pra um terceiro com os atores originais. Então agora o cara resolveu o problema dele, cara. Igual o Harrison Ford. Qualquer menção que eles fizerem ao Harrison Ford, a imagem e fala e cenas de outros filmes, assim como o Bill Murray nesse filme, cara, ele vai levar um din-din, ele vai levar uma grana, mas, porra, foda-se, ele não vai precisar atuar mais nessa bosta, velho. Acabou, deixa essa porra enterrada. Quanto a isso, o Rodrigo, ele tá certo, cara. O projeto de um futuro filme dos Caça-Fantasmas devia ter sido enterrado junto com o Egon. Porque, sério, depois que ele morreu, já não tem mais o porquê de fazer um Caça-Fantasmas 3, nem de fazer um remake, nem de mais nada, cara. Deixa do jeito que tá. O segundo filme já foi uma merda. Deixa o primeiro do jeito que tá, daquele jeitinho, virar um clássico, sei lá. Não mexe com isso, porra. Outra coisa é que eles erraram feio. Foi que eles não, assim, eles podiam só ter copiado o primeiro filme que já tava ruim. Mas não, os caras decidiram enfiar no meio do filme referências ao segundo Caça-Fantasmas, cara. Tipo, tem um fantasma, tem um fantasma do quadro, o vilão do filme é um sujeitinho baixinho, igual do afetado igual do primeiro filme. Não, do segundo filme, foi mal, digita aí. Segundo filme, teve também a parte da gosma saindo do chão. Ai, cara, isso foi a cereja do bolo de bosta que fizeram esse filme. Oh, falando nisso, vamos continuar com a ficha corrida delas? Elas também estão suspeitas, elas são suspeitas no suicídio do vilão baixinho do filme, que depois virou um fantasma, né? Pra, sei lá, dominar o mundo, qual era o plano dele, sei lá qual era a porra do plano. Ser vingados, né, dos valentões que fudiam com a vida dele quando era moleque, sei lá. Roubaram o equipamento da faculdade, roubaram mesmo na cara dura, saíram correndo com o equipamento da faculdade onde elas trabalhavam, que elas não pagaram. Vários danos à propriedade que não foram pagos, se bem que isso também tem no primeiro filme, então acho que até vai lá, né? É isso, dois envolvimentos em casos de assassinato, um deles envolvendo homicídio culposo, fora o crime de roubo, de furto. E o editor, eu acho que não precisa nem cortar essas gagueiras que eu tô tendo, porque essas gagueiras são de raiva mesmo desse filme, caralho, que esse filme deixou puto da vida. Deixou puto da cara, maluco da cabeça. Vai tomar no cu, Caça-Fantasmas novas. Tudo bem, só mulheres, feminismo, vai tomar no cu. Mas se trocasse por homem, seria a mesma merda. Pronto. Eu não vi esse filme novo dos Caça-Fantasmas. Assim, eu não vou te falar, cara. Eu não sou, nossa, cara, como os filmes antigos eram foda, eram comédia foda, não sei o que, sabe? Tipo, eu acho o filme bacana, sabe? É legal de assistir. Agora, eu tô com medo de não gostar desse filme novo, e daí, tipo, será que a gente pode não gostar e, tipo, não ser criticado por só porque, tipo, o filme é feminista? É, eu acho que essa é a parte foda, né? Tipo, você não pode achar o filme ruim sem ser machista. É assim, só porque os protagonistas são mulheres, ai, vocês não gostaram do filme porque são mulheres fortes, vocês ficam intimidados com isso. Não! É porque o roteiro é fraco, é uma cópia do primeiro. A trama é previsível, é cheia de furos, piadinhas não tem graça. Tem muita forçação de barra no roteiro que eu não engoli. E vai, convenhamos, eu acho que até tem um pouquinho de racismo, porque eu achei que a Caça-Fantasmas Negra, ela é muito um estereótipo de mulher negra. Mas é aquele estereótipo forçado mesmo. Mas, tirando isso, achei, ó, como eu já disse, trocassem elas por homens, ia ficar a mesma merda. É, a respeito disso é assim, ó, vocês podem opinar, né, eu acho que todo mundo pode opinar, mas é o clássico, né, só não pode falar merda. Então é que nem o Hugo aí já deu exemplo, né, independente de serem homens ou mulheres, o filme não ia mudar, ia ser a mesma porcaria. E eu não assisti, até onde eu vi, pra mim era um remake do 1, só mudaram a etnia, vamos dizer assim, né. E depois eu já fiquei sabendo que mesclou o 1 e o 2, mas até então o filme tá indo bem, né, assim, pros planos, né, acho que da Paramount, da Universal, sei lá de quem mais é, tá indo bem, eles estão gostando e tem planos pra continuações, né, continuação, spin-off e um monte de caralhada. É, mais dinheiro pra eles, quem gostou do filme vai curtir as continuações, melhor pra esses novos fãs e toca o barco. Se for um remake do 1, ou juntando do 2 também, como já foi dito, e assim, sei lá, não tem muita idiotice de direção, já gostei. É tipo Star Wars novo, 7. Nada mais é que o 4 refeito, sabe? Eu gostei, já gostei do filme, já. Não vi e gostei. I'm afraid of no ghost. Aqui é Jafar, estamos gravando mais um Drops Na verdade, é um Matando Rodrigo Gigante, né? Que vai falar do filme fictício que um fã pensou, né? Utilizando o Bryan Carson. Ele pegou um cartaz assim, pegou a foto do Bryan Carson para fazer um filme do nosso grande herói Stan Lee. Olha que coisa boa, cara. E repercutiu muito nas redes sociais, os bazingueiros estouraram a absorvente de felicidade. E, infelizmente, esse filme é só um fan mod, né? Uma pena. Mas eu pensei, como seria um filme do Stan Lee? E eu pensei o seguinte, a primeira coisa é que como Stan Lee já está velho, bem velho mesmo, estaria lá dormindo durante uma reunião, estaria sonhando com o passado. Aí ele está lá, criança, judeu, e chorando, né? Porque ele sofria muito bullying. Aí aparece uma pessoa, certo? Quem? O Smith. Por que não o Smith? O grande Will Smith. Ele chega, encontra a jovem criança e pergunta, por que está chorando? Aí ele vai chegar e vai falar, não, porque eu, certo? A professora disse que eu colei na prova e que é uma pessoa que cola na prova nunca vai conseguir nada na vida. Aí ele vai falar, meu filho, que é isso? Afinal, um grande inventor, Thomas Jefferson, ele também ganhou a vida fazendo patentes, aliás, copiando patentes. Então, por que você não ficaria rico também? E então, né, ele ficaria feliz. Depois poderia cortar para a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, como você sabe, Stan Lee, ele lutou bravamente, desenhando um escritório, claro. E a gente poderia colocar outro ator. Eu acho que o Tatum ficaria perfeito, certo? Ele está lá na trincheira, lutando contra nazistas. Aí, de repente, certo? O nazista vai atirar nele, ele pega uma tampa de lixo assim e defende o tiro e joga a tampa na cara do cara, certo? Mas, peraí, uma tampa de lixeira, uma trincheira... Bom, mas enfim, licença poética. E aí, pensando em mais alguma coisa? Você já começou a porra da putaria, você fica provocando os outros. Caralho, eu sei que tu tá falando isso pra me provocar, porra. Não começa, não. Porra, já começou a avacalhar a parada. Ah, e a propósito, Hugo, eu quero que no final desse Drops você grave um direito de resposta contra os caras dos piores do mundo. Meu direito de resposta é simples. Se alguém me manda uma cartinha... Eu ao menos leio ela. Não precisa nem cortar essas gagueiras que eu tô tendo, porque essas gagueiras são de raiva. O Yoga fica gritando, mamãe, mamãe, mamãe, lá em Cavaleiros do Zodíaco, mas o Batman não pode gritar Marta. Ah, vá tomar no cu. Neverlands,